que vai, que tudo vai dar certo. E vai que vai, tudo tem seu tempo. E vai que vai, tudo vai dar certo. E vai que vai, vai que vai que vai que vai, tudo vai dar certo. E vai que vai, tudo tem seu tempo. E vai que vai, tudo vai dar certo. E vai que vai, vai que vai que. Só por hoje mais um dia. Quero paz, quero mais alegria. Poder sentir a magia, viver meu carnaval, minha folia. Na verdade, a liberdade é poder ser sua verdade. Com fé, mostrando coragem, trazendo sempre a mensagem de positividade. Pensando alto, mas sem esquecer da simplicidade. Tipo, embarcar nessa viagem, sem saber o destino, mas com dispor na bagagem. Vai que vai, que tudo vai dar certo. E vai que vai, tudo tem seu tempo. E vai que vai, tudo vai dar certo. E vai que vai, vai que vai que vai que vai, tudo vai dar certo. E vai que vai, tudo tem seu tempo. E vai que vai, tudo vai dar certo. E vai que vai, vai que vai que vai. Quando a madrugada vem e eu paro por alguns instantes, eu sinto a brisa, ouço o vento atravessando o vão da minha janela, se tornar um sol. Hoje vejo que perdi tempo demais, desacreditando em mim, esquecendo o meu dom. Então vou que vou, esperar o sol nascer. Então vou que vou, ver o medo ir embora, pra deixar a luz entrar. Vai que vai, que tudo vai dar certo. E vai que vai, tudo tem seu tempo. E vai que vai, tudo vai dar certo. E vai que vai, vai que vai que vai que vai, tudo vai dar certo. E vai que vai, tudo tem seu tempo. E vai que vai, tudo vai dar certo. E vai que vai.